Quem diria, esse ano tá como? Várias fitas acontecendo, mas tá ligado, só de chegar até aqui nós já é vitorioso. Vamos comemorar que o futuro tá a Deus pertence, mano. De Juju e Kenner no pé, areia da praia fumando um. Valeu a pena a correria que nós fiz, pilotando as naves fora do comum. O ano inteiro juntando uma grana pra poder descer pra praia, tomar água de coco, fica tranquilão. Bata a vontade de chorar, é que eu lembrei quando só vinha de busão. Financiei meu bem, mas vou passar de foguetão. Quem diria nós tirando onda de golfão, pra nós que não tinha nenhuma condição. Hoje nós tá patrão, hoje tá bonitão. Não precisei tomar de ninguém, hoje nós tá de nave quitada. Cadê as vizinhas fofoqueiras que disse que eu não ia ser nada? Olha o milionário passando na porta da sua casa. Passa na na areia, na praia, no jet gandaia, não é má repostura, porque nós sabe como é não ter nada. E só quem já passou vontade quer poder curtir a vontade e sentir a intensidade de uma vida cara. Escreve um vulgo na polpa e vem jogando peitinho, mas não gamava quando o maloca andava sem din. Agora quer sentir a prata na cara, quer tomar surra do tralha, quer explanar que ela senta pra mim. Tranquilão, felizão, tocando na vão, tô com meus irmãos. Hoje tem churrasco e cerveja no morro. Tranquilão, felizão, tocando na vão, tô com meus irmãos. Hoje tem churrasco e cerveja. Esqueça, no morro. Coloca aí na mesa poção e a breja, que hoje eu vou relaxar, vou esfriar a cabeça. Ligar meus aliados, queimar baseado. No final da noite vou trombar morena, pra fazer aquele nosso jet. Eu uma louca de Juliette, ela gata igual paniquete. Vai matar moleque, sal grosso. Aqui nós usa pra churrasco, pra invejoso. Aqui nós mete o cacete, quem mete o louco. Então vai tem apagar de bobo. E que o ano que vem o pai só traga paz. Tô ligado que hoje em dia isso é pedir demais, mas o criador de tudo é capaz. Então como diz o Dom, eu vou de foguetão. No baile de favela estilo MC João, tacando fogo na inveja, pique de UVG, naquela de vilão. Eu sei que ainda tem muito corre pra nós correr, que ainda tem areia pra nós peneirar. Mas também sei que o castelo ainda vai se erguer, e quem duvidou vai ter que aceitar que a favela tá em alta. Louqueiro tá com as gatas, na viseira sem placa e o pé na areia da praia. A favela tá em alta, louqueiro tá com as gatas, na viseira sem placa e o pé na areia da praia. Hoje eu acordei sabendo que ia ser um bom dia, agradeci a Deus pela saúde da família. Vive e guarda os vagabundos que tá na busca do seu sonho, nós tá pelo mundo. Mas foi no corre de a pé, mas cê fica ciente. Falei que ia voltar só com as naves potentes. Eu falei que ia buscar tudo que tinha na mente, que da ponte pra lá, o nome vai ser diferente. Nós foi no corre de a pé e voltou de avião, e os melhor da ralé hoje tá na mansão. Eu só tinha minha fé e muita disposição, e tudo começou com o beat na palma da mão. Tranquilão, felizão, tocando na vão, tô com meus irmãos. Hoje tem churrasco e cerveja no morro. Tranquilão, felizão, tocando na vão, tô com meus irmãos. Hoje tem churrasco e cerveja na no morro. Na postura, enjoado, milionário. Desacredito, fico fudido. Moleque louco é rico, ruim pros bico que não vale nada. Fala mal de mim, mas não tem vergonha na cara. Vixe o fim de quem fala mal de mim. Uma versão tipo bomba e granada, matando invejoso de raiva na beira da praia. Uísque, fumaça e as bebê. A gente peita o crime pra ver. Popô, popô. Só papo consciente, malandro inteligente, com as malandras calientes. Fechou. Tran- tranquilão, felizão. Tocando naval, tô com meus irmãos. Hoje tem churrasco e cerveja no morro. Tranquilão, felizão. Tocando naval, tô com meus irmãos. Hoje tem churrasco e cerveja no morro. Oh, Clara, esse ano é só vitória. E o ano que vem é em dobro. Invejoso, só céu. E a véia reforçando na oração. Mostra que tá feliz, não. Baseadinho em cerveja. Baseadinho em princesa. Ele clima tropical. Hoje tá propício pra ir a bala. Murilinho LD. Paulo Rachinho, chovendo no repique. Só quem sabe canta aquele samba de malandro. Aquilo que era mulher. Então bola a xixi, vem no epique. Só quem sabe canta aquele samba de malandro. Amizade é tudo. Amizade.